No dia 18 de maio, o CDI Vovó Leonida, no bairro Santa Terezinha, vai promover a quinta noite do X-Salada. Para sabermos como estão os preparativos deste grande evento, vamos conversar agora com a diretora Sabrina Bailer Alegre. Diretora, já tudo sendo organizado para mais esse grande evento aqui no CDI? Sim, nós estamos numa grande movimentação. A gente tem, né, já preparado a rifa, já tem preparado a venda de cartões do X-Salada. Estamos preparando uma estrutura com trabalhos das crianças para que a população, a comunidade possa vir nos visitar aqui no CDI e prestigiar nosso evento. Para quem já veio nesse evento, para quem ainda não conhece, a partir de que hora será o início deste trabalho de vocês aqui no CDI? A gente vai ter a venda de X-Saladas no período da manhã a partir das 11 horas e no período da noite a partir das 18 horas. E qual será o preço cobrado? Será o valor de R$ 8,00 por X-Salada. Este evento, a Noite do X-Salada, é um evento já grandioso que arrecada fundos para vocês manter a escola sempre com as contas em dia. Sim, cinco anos a gente faz esse evento e é um evento muito importante para a nossa comunidade escolar, porque a partir deles a gente faz algumas melhorias e qualifica sempre o trabalho da instituição. Diretora, quem que faz esse X-Salada para vocês? O pessoal do Corpo de Bombeiros Voluntário trabalha junto conosco nesse evento, então o CDI e os bombeiros é que fazem toda a produção do X-Salada. É um lanche muito gostoso. É uma delícia, a comunidade gosta muito e sempre pede para a gente repetir o evento. Além, é claro, do lanche do X-Salada, é um ambiente bem familiar para que o pai possa trazer o filho, a filhinha para brincar, para se divertir. Sim, inclusive nesse evento a gente tem mostra de trabalho das crianças, então as famílias podem vir, a gente tem a estrutura montada para fazer alimentação aqui e também já pode apreciar os trabalhos, e junto a gente tem o nosso bazar aqui também preparado justamente para a família estar podendo visitar. Diretor, o que terá nesse bazar? O bazar, ele é formado para roupas de adulto e infantil num preço bem em conta, assim que a gente possa dar acesso às nossas famílias. Então todo mundo convidado para mais essa quinta noite do X-Salada aqui do CDI. Todo mundo convidado. A gente conta com a presença de todos. Será um prazer recebê-los na nossa instituição. Ok, diretor. Obrigado pelas suas informações. Nós conversamos com a Sabrina Bailer Alegre, diretora do CDI Vovó Lenida, no bairro Santa Terezinha, nos falando sobre a quinta noite do X-Salada, que será promovida no dia 18 de maio. Do CDI Vovó Lenida, Gil Dias para a Rádio Sentinela.